Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam muito bem-vindos ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 16 de janeiro, e reposição no domingo, dia 18 de janeiro. Conto com a participação habitual do seu Padre António Loureiro. Seu Padre, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, aqui é o nosso encontro semanal, não é verdade? Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Agora neste tempo assim um bocadinho tocado pelo frio e pela chuva, que também vai afetando um bocadinho a nossa garganta. É verdade. Mas pronto, nós seguimos em frente. Eu chamo também esta nossa partilha de hoje nos ajude a acolher bem a mensagem deste domingo na liturgia. É isso mesmo, seu padre. Portanto, domingo é o segundo domingo do tempo comum. Antes disso, vamos fazer aqui algumas considerações, até porque, seu padre, este domingo é dia de eleições. É verdade, parece que a coisa está mesmo a acontecer. É verdade. Precisamos de um novo Presidente da República. Oxalá nesta pluralidade de escolhas que há, às vezes aumenta a quantidade e diminui a qualidade. Então, a ver se conseguimos, no meio de todos estes candidatos, escolher aquele que vai ser o nosso futuro presidente, que seja um bom presidente e que se nos saiba representar a todos e defender os interesses do país, tanto a nível nacional como a nível internacional. Uhum. Penso aqueles que têm-se desdobrado em ações de campanha, portanto, pelos noticiários entramos assim casa adentro, portanto, eles têm estado muito ativos. E eu até tenho seguido um pouquinho, mas pronto, então, olha. Há muita oferta, digamos assim, que cada um possa escolher aquilo que é melhor. Não sei se conta muito a estratégia para a segunda volta, mas a gente diz, eu voto neste, o que é que vai ficar na primeira? Eu queria que fosse este ou aquele, consegue ou não consegue? Questão de voto útil. Pois, olha, cada um pense como melhor entender, para poder sentir que também é corresponsável na eleição é do presidente. É isso mesmo, não é? E que seja um bom presidente, que nos proteja a todos, que seja uma pessoa boa e digna. Vamos ver o que é que... E promotor da paz, não é, seu padre? Porque isto nos últimos tempos, não é em Portugal, mas bem perto de nós, não é? Tem sido nos últimos dias difícil. Muito complicados, não então, é? Então este é a primeira volta. Precisamos de representantes que promovam a paz e não a guerra, não é? E depois teremos uma segunda volta e essa que vai ser mais decisiva já só entre os dois melhores candidatos. Então cada um possa votar segundo a sua consciência para um bom futuro para Portugal. Que todos vão votar. É esse também o repto que lançamos aqui. Seu Padre, quer-nos falar também da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que celebrou 45 anos na Assembleia da República. Exatamente, pois as IPSS, nós também estamos bastante ligados, porque temos muitas IPSS, muitas das IPSS estão relacionadas com a Igreja. Isso. Porque, o próprio Sr. Padre preside quantas? No nosso caso são 4 IPSS e 2 fundações. Não presido à Casa de Obra, mas também estou na direção. Nos corpos sociais. Mas temos 4 IPSS e a fundação, que é a Casa de Obra, e também a Obra de Lagares, que já não é. Mas que também é IPSS, neste caso também é IPSS. Ou melhor, todas são IPSS. Claro. Mas não diretamente ligadas à iniciativa da Igreja. A verdade é que a Igreja sempre procurou dar resposta às necessidades que vão surgindo faz 45 anos, portanto, nestes últimos há 50 anos começou esta confederação, mas a Igreja desde sempre se preocupou por dar resposta às necessidades sociais emergentes. E então a questão da saúde sempre foi uma preocupação. Agora, esta preocupação já o Estado assumiu como responsabilidade social, mas o problema é exatamente este, né? Foi apresentado neste dia o relatório de contas dos anos 22 e 23 e são anos sucessivos com resultados negativos, ou seja, aumentam os custos, as receitas não aumentam do mesmo modo. E não são suficientes para fazer face aos custos. Depois, muitas vezes, são casos de carência social. Portanto, não se pode aumentar muito a contribuição, mas os salários aumentam, os custos aumentam, tudo aumenta. E então ficamos aqui num espaço difícil. Portanto, o Estado deverá assumir uma maior cota-parte para equilibrar as contas, porque isto acaba por ser uma quantidade de direções que trabalham gratuitamente, trabalho gratuito, benévolo, mas que depois estão em constante sobressalto e aflição, porque não conseguem dar resposta aos custos. Se o Estado assumisse plenamente esta, teria que pagar não só as coisas que existem, portanto o funcionamento, mas também os responsáveis, que neste caso são, é voluntariado. Uhum, as direções. As direções, portanto isto acaba por ser, portanto não penso que é, às vezes parece que tem que se pedir mão estendida, não é? E quando no fundo é uma questão de justiça, é de compensar e agradecer o esforço que é feito e dando condições de viabilidade e funcionamento equilibradas que ou pagam os utentes ou o Estado compensa naquilo que os utentes não pagam. E então é esse dinamismo que a Confederação das Instituições de Segurança Social tem estado a reivindicar, digamos assim. E oxalá, pois, também o Governo possa atender esta emergência e esta necessidade para bem de todo o nosso setor, pessoas idosas ou de creches, que também é outra realidade importante da infância, que normalmente é o que abarca, ou tanto na infância como na terceira idade. Portanto, que possa haver a necessária compensação financeira para este esforço que é feito e que não vivam as instituições, digamos assim, entre aspas, com a corda ao pescoço continuamente, sem saber o que é que vão fazer, ou como fazer, ou endividando-se, o que depois acaba por não ter. Houve algum comprometimento, Sr. Padre, da parte do Estado nesta apresentação na Assembleia da República? Havia um compromisso de que o Estado suportaria 50% das despesas para as IPSS e 85% para as IPSS que trabalham com deficiência. Parece que este não se tem alcançado ainda este valor de referência. Oxalá se possa conseguir. Parabéns de todas as nossas, os nossos utentes, que são muitos, e cada vez também com maior exigência de bem-estar e de comodidade e de saúde e de garantia. Oxalá também este apelo se possa concretizar. Isto depende mais do Governo e das entidades sociais. Mas as nossas IPSS, por acaso aqui na nossa zona, até estão com as contas equilibradas, na sua maioria, mas sim, em muitos lados se sente essa dificuldade de saldos negativos acumulados que depois se tornam em inviabilidade. Exatamente, e situações que são incomportáveis. Sr. Padre, neste sábado decorrem as jornadas de formação teológica sobre a palavra que molda o coração, portanto, é na Diocese de Coimbra. Exatamente, portanto, é um momento também importante. Estas jornadas de formação teológica, até há alguns anos, era dirigida aos sacerdotes. Ultimamente tem-se proposto a toda a comunidade eclesial, portanto a quem quiser participar, nomeadamente aos agentes pastorais, aos catequistas, àqueles que estão em movimentos, aos ministros, todos os que assumem responsabilidades na Igreja, para poderem ter uma formação adequada. Portanto, o enriquecimento dos leigos teologicamente, com formação teológica, é muito importante. Nem sempre é fácil os leigos poderem fazer um curso de teologia, mas estes momentos de formação, em que há um dia ou há umas palestras, em que se fala sobre um tema, e aquilo depois, acumulando estas formações, a pessoa começa a ter também um conhecimento mais amplo da Sagrada Escritura, uma vivência mais refletida da fé. Isto é muito importante, porque é o que vai garantir que amanhã a Igreja possa continuar a funcionar, mesmo com menos sacerdotes. Menos sacerdotes significa que são necessários leigos, mais leigos comprometidos, mais leigos com formação, com conhecimento da doutrina e da Bíblia. E então é um convite que fazemos a todos aqueles, ou que renovamos a todos aqueles que tenham a disponibilidade de oferecer um dia para aprofundar na sua formação. Neste caso é sobre a espiritualidade bíblica, a espiritualidade cristã, tal como vem na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois teremos também na escuta da palavra e na hospitalidade, no saber acolher. Portanto, com certeza que será muito útil a todos aqueles que possam participar. E é bom que também os nossos leigos vão ganhando este desejo de aprofundarem o seu conhecimento da Sagrada Escritura, o seu conhecimento da doutrina, que não é só uma questão de que os padres é que fazem tudo e resolvem tudo, eles é que sabem, mas todos são convidados a aprofundar, porque também dá uma alegria e um conhecimento mais aprofundado, uma alegria maior naquilo que se faz, na certeza que o serviço é à Igreja, é à comunidade. portanto, e a praticar-se este envolvimento dos leigos na atividade da Igreja, seu padre, também voltamos a reforçar aqui o almoço das famílias. Pronto, está quase. Exatamente, está quase. Então, todos aqueles que queiram celebrar o dom da família cristã, da família que vive através do tempo e que celebram um aniversário múltiplo de 5 de matrimónio, ou celebraram em 2025, temos este encontro já anual, que é muito, muito agradável. Então, oxalá também todos possam participar, aqueles que estejam nestas condições, ou que queiram um dia de confraternização, também uma coisa que nos faz bem, uma confraternização sadia, à volta de uma mesa, será num almoço, mas depois terá também momentos de celebração, haverá também uma palestra que nos ajuda a refletir. Momentos de partilha, não é? Também. Família, momento de partilha, momento de oração, pronto, será com certeza uma tarde bem aproveitada. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo, 18 de janeiro. Temos a primeira leitura do profeta Isaías, fala do servo de Yahvé: farei de ti a luz das nações para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Podes explicar melhor? No fundo, esta figura do servo de Yahvé é uma figura que aparece em Isaías, que fala de um servo, o servo do Senhor, que há de algum modo, o que se constitui na esperança de Israel, na esperança de que Deus há de intervir no meio das dificuldades da vida, no meio da opressão. Concretamente, eles experimentaram a experiência do exílio na Babilónia, viver em terra estrangeira, e aí clamavam ao Senhor e reforçaram a sua fé. E Deus faz esta promessa, faz a promessa de que há de enviar alguém que tem este título, servo do Senhor, ou servo de Yahvé, que há de ser aquele que vai acolher a densidade da presença de Deus para, aqui, como diz aqui, para ser luz das nações e trazer a salvação a todos os povos da terra. É? E dizia aqui: desde o seio, desde o ventre materno te escolhi, tu és o meu eleito, és aquele em quem o povo e Deus também de algum modo põe a sua esperança. Pois este servo do Senhor concretiza-se em Jesus. Jesus é aquele que realiza estas promessas já feitas no Antigo Testamento para nós cristãos. O povo de Israel nos está à espera que venha, não acolheu o Messias, não acolheu Jesus, porque ainda está na expectativa de que há vir alguém, ainda que eu não conheço muito bem agora a vivência da fé judaica, mas a experiência que eles possam ter. Mas é um povo assim muito especial, que viveu nesta esperança messiânica, mas que depois, no ano 77, foi destruído. No ano 70 foi destruído pelo exército romano, porque era um povo difícil, não conseguiam bem dominá-lo, dispersou-se pelos povos, hoje continua. E não sei bem a leitura que fazem sobre esta realidade, mas a sua expectativa é de que têm consciência que são o povo eleito e que um dia hão de acolher também esta figura do servo, que será a razão da esperança para o cristão. Esta profecia cumpre-se em Cristo, e hoje, pois, olhamos para Cristo como aquele que efetivamente é a nossa luz, é aquele que é o príncipe da paz e que nos pode trazer um futuro mais equilibrado, de onde Deus está e de onde estão os outros, já não como inimigos, mas como irmãos. Muito bem, Sr. Padre, passamos então a olhar para a segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios, início da carta: a todos os que foram chamados à santidade em Cristo. A segunda leitura, a primeira leitura e o Evangelho vão mais ou menos a par. Uhum. O Evangelho é a referência, pois não há uma primeira leitura que tenha relação com o Evangelho. A segunda leitura normalmente é uma leitura corrida. Começa-se e vai-se até ao fim, de domingo após domingo. Neste caso é o início da carta aos Coríntios, que São Paulo escreve a uma comunidade que fundou, uma comunidade que amou e que quer que sejam, efetivamente, que tenham a experiência profunda do ser cristão. Então, neste início da carta, efetivamente, ele reconhece que, recorda que todos são chamados à santidade, não com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não é? Disse: a graça e a paz do nosso Senhor, de de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco, que é também uma saudação que fazemos mais ou menos igual na Eucaristia. Então é o início e depois vai-se desenvolvendo ao longo das próximas semanas, que iremos escutando este texto, que é também muito importante, na carta aos Coríntios, nas cartas de São Paulo, na carta aos Romanos. É, portanto, são pequenos tratados de teologia, de onde São Paulo fala à comunidade, mas expressa também a sua doutrina, o que é, no fundo, o fundamento da doutrina católica, da doutrina cristã, que é muito importante. Portanto, é isso. Temos então o início desta carta e que iremos depois acompanhando com estas mensagens de São Paulo e hoje com esta certeza que somos chamados à santidade para viver na paz do Senhor. Muito bem, seu padre. Olhamos então agora para o Evangelho segundo São João, diz João Batista, apresentando Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, no domingo passado tivemos o batismo do Senhor, em que João Batista batizou Jesus. Jesus que se apresentou como um pecador, porque assumiu a nossa condição de pecadores, fez-se em tudo igual a nós, exceto no pecado, mas assumiu a nossa condição humana, que tem tendência para o pecado. E na fila dos pecadores, pois também recebeu o batismo, como os outros, como cada um de nós, não é? Que necessitava de conversão. Depois do batismo, João apresenta Jesus, apresenta com estas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, é uma expressão muito curiosa, que nós agora também repetimos na Eucaristia, cada domingo, mas que tem um conteúdo muito, muito especial. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro era um animal que se oferecia em sacrifício e tinha justamente esta simbologia. Nós somos pecadores, mas o nosso pecado, de algum modo, vai para o Cordeiro. O Cordeiro representa-nos, é imolado, portanto morre, e com o sangue do Cordeiro nós assumimos o perdão das nossas faltas, ou ficamos reconciliados com Deus. Era a figura que havia no Antigo Testamento. Portanto, o culto baseava-se muito, não só nas orações, mas também neste sacrifício de animais que se ofereciam a Deus. Entendia-se que isso era uma maneira para que Deus acolher a nossa vontade de mudança, de conversão, de reparação. Então era um cordeiro que se oferecia, um animal que era imolado, que se sacrificava, e depois uma parte era queimada, outra parte também era servida de alimento para os que faziam o sacrifício, para os sacerdotes. Neste caso é Jesus que aparece como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não sei se João Ou Batista, seja, oferecem sacrifício. Que se oferecem sacrifício. Portanto, aqui esta palavra já está a falar da vida de Jesus e do seu final, em que ele, que é o Cordeiro, que é inocente, que não fez mal nenhum, mas que, assumindo a nossa condição de pecadores, se oferece em sacrifício e acaba também por perder a vida para nos reconciliar com Deus. Pronto, então também às vezes estes momentos densos em que se faz uma frase, em que nós depois até repetimos, parece que até é uma coisa bonita, mas no fundo não precisa saber o significado. Exatamente, não é? Está a falar de alguém que oferece a sua vida para reparar o mal dos outros. E depois, se nós o aplicarmos a nós, também podemos pensar que também nós somos chamados a participar deste sacrifício. Também nós podemos ser o Cordeiro também, em sacrifício. Muitas vezes somos chamados a também ser o Cordeiro. Claro que isso é muito difícil, pois muitas vezes o espontâneo é recusar, eu não quero, isso é doloroso. Mas muitas vezes tenho eu que suportar o sacrifício do outro e oferecer-me, dizer, acolhê-lo, ser eu a carregar esse mal do outro, e não simplesmente a pedir a justiça, ou a fazer justiça, ou a reivindicar o castigo. Quando o Cordeiro assume o pecado do mundo, este é o Cordeiro, Jesus, não reivindica um castigo para aquele que fez o mal. O castigo ele assume-o. Portanto, muitas vezes também na nossa vida profissional, ou na vida familiar, na nossa vida social, na Igreja, às vezes também temos nós que carregar o peso do pecado do outro, e perdoando, quer dizer, não reivindicando outros castigos. O sacrifício é esse mesmo, é que eu assumo o pecado do outro, carrego, de alguma maneira ofereço-me, e o problema fica resolvido. Este é uma metodologia estranha, digamos assim, mas muito autêntica, em que a expiação do pecado não se faz pela vingança ou pelo poder judicial, digamos assim, mas faz-se por um coração que ama e se oferece e aceita carregar o pecado do outro, sofrendo as suas consequências. Portanto, quando falamos aqui no Cordeiro, há um sacrifício, o sacrifício existencial da minha vida, que fica com um peso do mal que o outro fez, mas que, assumindo esse sacrifício, liberta o mal, ultrapassa o mal. Às vezes precisávamos também de fazermos nós próprios essa experiência, de aceitarmos como Jesus, pois carregar o pecado do outro, expiando e tornando a possibilidade, o desenvolvimento da possibilidade da paz nas relações uns com os outros. Só que isto é difícil, significa... Sim, não será muito fácil, não. A experiência de morte de Jesus foi até ao extremo, até ao fim, significou oferecer a própria vida. Às vezes nós é renunciar ao meu critério, à minha razão, à minha vantagem, é desenvolver a capacidade de amar o próximo e o amor que se transforma depois em amor gratuito. E pronto, e esse é o grande desafio, não é? Depois João Batista, neste texto, também diz que viu o Espírito Santo vir sobre Jesus. Portanto, no fundo, tudo isto é possível quando Deus está connosco. Eu sozinho não posso expiar o pecado do outro, mas quando me uno a Deus, quando o Espírito Santo também atua em mim, posso-me também oferecer em sacrifício como cordeiro para que a paz e o bem possa acontecer, não é? Realmente quem faz isso é Cristo. Mas depois, no nosso dia-a-dia, na nossa experiência de vida real, vemos que isso muitas vezes acontece. Quem mais pode experimentar isto é o amor de mãe. A mãe com o seu filho pequeno. A mãe também, de alguma maneira, assume a dificuldade do filho, a doença do filho, a contrariedade do filho, sofre-o e não quer mais nenhuma, nada mais. É a alegria da mãe que o filho esteja bem. Custe-lhe o que custar. Portanto, a mãe também participa deste ser cordeiro, deste sacrifício em que se oferece pelo bem do filho. Pois é o que Jesus faz e é o que Jesus também nos convida a fazer já não por um bebê que é inocente, que é o próprio filho das minhas entranhas, mas pelo irmão, pela sociedade, pelo outro, que de repente necessita também de alguém que ame com esta qualidade de amor. Então Jesus é o que vai fazer. Jesus convida-nos a fazer isso também. E na medida em que somos portadores do Espírito Santo, que veio sobre Jesus, seremos capazes de também colaborar para que o amor triunfe e que o mal seja vencido pela força do amor. São Paulo aos Romanos diria isso: não vences o mal com o mal, porque isso é entrar na guerra, é muito difícil e só vai trazer mais dor. Dizia São Paulo: vence o mal com o bem. Fazem mal, pois tu fazes o bem. E este é o cordeiro, é o papel do cordeiro. É que quando há mal, eu ofereço o bem. E assumo essa dor que provoca o pecado, que provoca o mal, mas ultrapasso, oferecendo-me, sendo participante do sacrifício de Jesus. Pronto, então fica também este desafio. É mesmo esse, não é, Sr. Padre, na nossa vida. Para que sejamos capazes de também, alguma vez, de vez em quando, ou muitas vezes, de nos oferecer em sacrifício com Cristo como o cordeiro. Tira o pecado do mundo. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar este olhar pela liturgia deste domingo, o segundo domingo do Tempo Comum, e temos uma sugestão musical que também nos traz para o nosso programa. Sim, de hoje. Eu pensei que um cântico tranquilo, sereno, que nos faça também ajudar a meditar, e um cântico de Teze, Laudate Omnes Gentes, portanto, louvai todos os povos. É isso que o Senhor veio fazer, é a proposta, será a luz de todas as nações, para que todos o louvemos e, ao louvá-lo, acolhamos também o seu princípio de vida, acolhamos a Jesus como o Senhor que tira o pecado do mundo e que aceitemos também nós participar nesse sacrifício existencial da própria vida para aliviar o mal deste mundo e, em vez da guerra, podemos trazer paz e bem num mundo tão carecido dele. Vamos então ficar com esta proposta, Sr. Padre. resposta que nos trouxe o Sr. Padre António Loureiro para o programa desta semana. Sr. Padre, uma mensagem final que queira partilhar connosco? Pronto, então os votos de um bom fim de semana, de que efetivamente este tempo que estamos agora a começar, este novo ano, nos possa trazer muito ânimo, muita certeza de que Deus nos acompanha, de que a paz há de vencer o mal, que agora existem compromissos sociais ou políticos, também os saibamos viver com responsabilidade, e depois a nível de fé, da vida da Igreja, digamos assim, também possa ser um ano de crescimento, um tempo de que queiramos comprometer-nos um pouquinho com o Senhor, que o cristão necessita ser um cristão comprometido, viver a graça do batismo. Falamos do batismo de Jesus, porque o curioso no batismo de Jesus foi isso: ele não tinha pecado, mas ele vivia a vida oculta. Ninguém sabe o que é que ele tinha feito. Quando ouviu falar do batismo e da pregação de João, aquilo também lhe despertou o desejo de abrir-se a um projeto de Deus que estava para vir. E então no seu batismo começa a vida pública. Uhum. É justamente com o batismo que começa a vida pública de Jesus. Portanto, Jesus vivia uma vida escondida, uma vida oculta, ninguém sabia quem ele era. A partir do batismo começa a sua missão. E por isso é que o nosso batismo tem muito a ver com a missão. É quando eu ganho consciência do batismo, quer dizer que tenho uma missão a realizar neste mundo. O batismo não é só para mim, não é só para a minha santificação ou para a minha salvação, é também para que eu cumpra uma missão. Nós que separamos os sacramentos, digamos assim, de iniciação cristã, o batismo, a comunhão e a confirmação, com o batismo das crianças separou-se, portanto atribuímos ao sacramento da confirmação essa consciência de maturidade cristã, de ser adulto na fé, o que depois também, por coincidência das coisas, acaba por ser quase ao contrário, não é? Enquanto que o crisma devia ser esse sacramento que me lança para a missão, muitas vezes acaba o tempo de formação e depois vem o tempo de descanso e que a pessoa se separa um pouquinho mais da vida da Igreja. Mas então recordar que, se eu fui batizado, tenho uma missão a cumprir, como Jesus. Jesus descobriu que tinha a missão de anunciar a palavra de Deus e dedicou depois 3 anos consecutivos, de um modo muito intenso, a essa missão. Portanto, oxalá também este ano nos ajuda a descobrir esta consciência de que eu sou batizado. Se eu sou batizado, é porque tenho uma missão a realizar, que o Espírito Santo me confia uma missão neste mundo, e que a recompensa, digamos assim, é quem me chama. O Senhor chama e o Senhor dá a recompensa, que é também um pensamento que já vem do Antigo Testamento, já o profeta Isaías o dizia: chama e dá a recompensa. Quer dizer, a grande alegria do cristão, quando descobre a Deus, é cumprir a sua vontade, e fazendo, enche o seu coração de força espiritual, de dinamismo, de alegria, ao estilo de Maria. Maria, que é aquela que o próprio Jesus põe como exemplo, diz: aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. É a grande felicidade de Nossa Senhora, e Jesus disse isso, referindo-se a Nossa Senhora. Portanto, também este convite para que este ano, mais além dos nossos afazeres, da nossa profissão, do tempo que temos que dedicar para as nossas coisas e para a nossa saúde, para os nossos negócios, para a nossa família, para o nosso triunfo, para a nossa missão social, digamos assim, reservemos também esta qualidade da nossa vida espiritual, sabendo que também somos chamados a desempenhar uma missão na Igreja, que não é só ir e assistir, é ir e participar, é ir e comprometer-se, é ir e oferecer-se um pouquinho de si mesmo e do seu tempo, para que Cristo possa ser mais conhecido, possa ser anunciado, e o seu reino de paz e de amor, esta visão do mundo desde os olhos de Deus, possa prevalecer sobre o interesse próprio e sobre o princípio que está imerso e inscrito em nós, que a Igreja chama pecado original. Temos aqui uma tendência que nos leva para o mal, pois que isso possa ser vencido por essa presença do Espírito que tudo renova e que o mundo cruza muito, mas que renova sempre na debilidade, sempre na fraqueza, ou seja, sempre na certeza de que, se eu adiro, o que me vai tocar é depois participar do sacrifício de Jesus, que não vou ser aquele que vai mandar e comandar e ter a força e que toda a gente vai estar aos meus pés. Não, ao contrário. Não é esse o papel, não é? Exatamente, participarei do sacrifício do Cordeiro, que é capaz de sacrificar pelos outros, de sofrer e perdoar e de amar, mas que cria a base de um coração novo, que vai ser mais feliz, mais fraterno, mais universal, e essa é a nossa esperança. Então oxalá também queremos participar desta missão que nos vem do nosso batismo. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Nós marcamos encontro para a semana. Ficam por aqui então as palavras de esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.